3197, contact this heuristic center 128.8 or 133.25. This is 128.8, back up 133.25, 3197. Até logo, obrigado. 662, já tomou a prova, H.I. Controle Salvador, muito boa noite. É o TAN 3662, passando 190, em descida restrita a 170. TAN 3662, adicionando a identificação, autorizado chegada a mar e desmantendo nível 070. Acionou a identificação, chegada a mar e descendo para o 070, TAN 3662. Azul 4070, após ETAP. Autorizado a RINAVE da 10, vou na próxima Victor 366, desça para 2500 pés, ajuste 1013, repassabilizado. Ok, após o TAP, autorizado a RINAVE da 10, confirme voa da presente para 366 ou após o TAP? Após o TAP, voar Serra Victor 366, azul 4070. Ok, após o TAP 366 e aí desce para 2500 e intercepta a RINAVE, azul. Controle Salvador, é o TAN 3662 voltando. TAN 3662, prossiga. Quem solicita, solicita também o RNAVE para 10, TAN 3662. Seguinte, após o TAP será autorizado RNAVE TAN 3662. Ok, aguardando TAN 3662. Avianca Brasil 6310, reautorizado nível 050. 0050, 6310. TAN 3662, reautorizado nível 060. 060, TAN 3662. TAN 3152, acionando a identificação, contato no 350, aguarde a Mari, reporte descida. Salmo 3603. Juliette, 9490. Ingresso para Juliette, portão 7. Juliette, Cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos 320, Pelotas Minsk 50, decola da pista 10, após curva à direita. Subida da El, transição Diner, controle 11935, aciona 5102. 320, Pelotas 50, decola da 10 da El, Diner 11935, 5102. Correto, semestramento. Já estão pronto para o pushback acionamento na 03. chama táxi. Tá, chamando táxi, tá, 103, nem 03. Liguei 1318, taxi approve, via taxi Juliet and Alpha, Ronnie Short, call tower 118.6, Q1810-1323. 1013, Hot Shot on runway 10, and Juliet Alpha, Liguei 1318. Agora sim, Golden Man, 3 copy. Brasil autorizado, 380, o outro 017, decola pista 10, após curva à direita, subida gole, transição ao fito. Controle 11935, aciona 5105. Provando nível 380 Brasília, na gole, transição ao fito, apresulo 17. O controle 19-35, 5105, transporte agora menos 3. Correto, mencionamento. 3561, cópia. 3561, copia. Brasília 360, Aperzul 17, decola pista 10 após direita. Subida gole, transição ao fito. Controle 11935, aciona 5107. 360, aprovado Brasília, Aperzul 17, decola da 190, curva direita, gole, transição ao fito. 5107, transforma. Controle 1935, hotel 3561. Correto, dimensionamento. Dimensionamento. Sem as restrições. Vida é bom, filhão. Então, 3662 é autorizado no nível 050. Autorizado o 050, tá, 3662. Controle após ETAP, o 6310 pode manter o 250 nosso. Avianca 6310, após ETAP, reduz a velocidade para 200 nós. O tráfego que o precede está com 190 de grado speed. 7 após ETAP, 200 nós, 6310. Assim que possível, Vitor Golf Delta, gostaria de entrar no perfil da subida para o 270. 12 horas, vire 2 milhas no oposto, mantendo 3-0, não lembra, certo, desça o 3-7-0, agora que já está encontrado para prosseguir na descida. Eu ao nível 100, Victor Golf Delta. Na 15ª milha, 100. Afirmo, conforme restrição. Mantenha nível 040, Victor Golf Delta, conforme restrição. Aguarde autorização para subida. O Victor Golf Delta irá manter o 040, mas tem condições de manter o perfil. Victor Golf Delta, desça nível 040. Vetoração para separação, curva esquerda, proa 240, Papa Romeu, Victor Golf Delta. 040, manterá o 040. Avianca 6310, informou o tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 040, é um Charlie 525. Está com aeronave no visual à direita, 6310. O Vitor Golf Delta também está visual com a Avianca. Ciente, Vitor Golf Delta, mantenha nível 040. Azul 4070 estabilizou. Estabilizado o azul 4070 e adistando também. Sim, completo na RNAV, somente torre 1 no 8 6. 18-6, boa noite, até já. Avianca 6310, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, corrigindo, 2000 pés, ajuste 10 no 3, reposta e estabilizado, final LS, sem o glide, Avianca 6310. Para 2000, reportará estabilizado, final LS, sem o glide, 6310. 3662, informa o tráfego 1 hora, 10 milhas, como sudoeste, mantendo o nível 040, é um Charlie 525. Ok, se a gente tem o tráfego no TQS também visual. Então 3662, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, tá? 662. Controle Salvador, boa noite, Altan 3455, da Cruzeiro 160, em descida uma centena, informação e uniforme. Altan 3455, acionando a identificação, autorizado a chegada BONF, deixe se manter a nível 050. Identificou 50 na BONF, 3455. 6603, COB 167, autonomia de 4,20, alterna Galeão. 135. 1935, obrigado, boa noite. Sua navegação, vou indo para Bigoli, subo ao nível 280. Bigoli 280, papai Romeu Vitor Golf Delta. Atingindo 5.000 para prosseguir o TAN 3662. TAN 3662. Autorizado Serra Victor 366, desça para 2500 pés, ajustando 013, repasso habilitado. Ok, descendo para 2500 pés, Serra Victor 366, o ajuste é 1013, reportará estabilizado, TAN 3662. Departure, boa noite, Big A 1318. Big A 1318, read a contact of the departure, request flight level 380, Momo departure, flock transition. Ok, final 3-0, Momo flock, Big A 1318, obrigado. Estabilizado, 6310. Avianca Brasil, 6310, completo final ILS, tem o Glide Torre 1 no 8 decimal 6. 186, 6310, boa. Salvador, boa noite, Avianca 6310, estabilizado, duas no externo, baixo e travou. 6310, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os primeiros 90 metros indisponíveis. A área em detalhe está antes das luzes de cabeceira. Sim, 6310. Alô, Golo número 3. Número 3, prossiga. Vamos apresentar o policial no curso. Tá livre, chame tá aqui. You are on the radar vector 452, flight level 380. There's a right heading 275, down 3197. Climb initially to flight level 340. 3, livre direito, solo 121, decimal 9. 1219, azul 4070. Salvador, boa noite, azul 4070, livrou. 4070, prossiga na Alfa até antes da Juliette, mantendo posição antes da Juliette. Alfa mantendo posição antes da Juliette, o azul 4070. TAN 3603, após o pouso do Foca 100, final, ali mantém a cabeceira no zero. Pouso ali mantém no zero, 3603. The beat of the heading 4 minutes more, it is heading to this contemporary flight 2, flight level 380 and original navigation direction, crashing, 3197. Será Vitor 366, estabilizou o TAN 3662. TAN 3662, completo final R nave, torre 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 decimal 6, TAN 3662. Diga 1318, contacte o Recife Center 126.85 ou 125.45. Hey, say the first frequency again. 126.85 or 125.45. 2685-2545, obrigado, boa noite. To flight level 380. country 197, the traffic now is 9 o'clock 7 miles, maintain flight level 360, same track. No meio transponder. Radio best level 370 with the navigation direct connection section 397. Upper Whisky 50, da Aldiner decola na pista 10 com curva direita, 5193 no transponder, e 5116 e 1193 na controle de saída. 1 no 6, 5 1 no 6 e 1 1 9 decimal 3 5. Chame pronto, gol no 85. Ah, 19:35, chamarei. Não! Papel, quem é? 5-6-1-9-9-9-50 bordo, 4:25 de autonomia, alternando com fim. Nível de colagem, 3-6-0-6-6-1-0. 2-8-8, alternei 1-3-3-2-5. 1288, secundária, por favor. Secundária 13325. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite, avião 6310, Lisboa. 6310, prossiga na Alfa até da Juliette. Alfa até a sua Juliette, 6310. Táxi. Gol 16, 13, está com 143 a bordo, 3 horas e 54 minutos, alterna com fins. Puro menos 3, guarda a passagem. Corrige, está livre no ponto espera 18.6, 1013, gol no menos 3. Deve táxi, ponto espera na terceira 10, deslocada com 1013, gol 16, 13, lá torre 118.6. 280, foi ainda presente para o Sagai. 3662, autorizado pouso, piscina 0, vento 140, grau 069. Livre pouso, TAN 3662. TAN 3603, decolou aos 28, chame controle 119, decolou 35. 35, TAN 3603, boné. Juliette, portão 9. Ciente, após o TAN, portão 9, está autorizado ingresso, azul 4070. Ingresso após o TAN. Sente, após o TAM. 320, Dael Diné, autorizaria Dael? Autorizado Dael, TAM 3603. Dael, TAM 3603. Autorizado ILS em o glide da 10 após pelô, desapara 12 mil pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado. Apostelou autorizado ILS, descendo para 2000, reportador estabilizado no ILS sem o glide, TAM 3455. O MS 27 reautorizado no nível 040. 040, né? 727, tá ligado, Jet. No 3, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira no 0, gol no 6 ou no 3. No 3G62, solo 3-0, liga direito, chama solo 1-2-1-9. Aí chama solo 1-2-1-9, TAN 3662. Muito boa noite, é o TAN 3662, livrou a pista. 3662, ingresse na Índia para o portão 2. Ingressa na Índia para o portão 2, TAN 3662. noite, Otan 3561, ponto de espera da 10. Otan 3561, boa noite. Mantenha o ponto de espera, informe, deverá aguardar 5 minutos, devido à solicitação do centro. A aeronave ficou prestada na colagem, mesmo destino. 7361. Decolagem 3-1, no chama controle 1-9, decimal 3-5. 7-19-3-5, 1-1-6-1-3, grato, boa noite. A3-8-5-8, reduz a velocidade para 2-5-0-9. Vai reduzido, 3-8-5-8. Controle, Salvador, gol 1-6-1-3. Voo no 613, contato radar na decolagem, saída gole, voo nível 380. Saída gole, sobe nível? 380, voo no 613. Sobe nível 380, voo no 63. Confirme, está recebendo o sinal do MDB Simbra, tá 3455? Afirmativo. Grata. 603, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 13325. 288, 1335, TAN 3603, uma boa noite. TAN 3561, na linha mantém, capseira 10. Na linha mantém, 10, TAN 3561. Tá 3603, a senhora da estação, contato suba nível 320, vou dar presente pro Rio de Janeiro. Localizador, TAM 3455. TAM 3455, completo sinal LS, um glide, torre 1-8-6. Torre agora às 8-6. 76727, após pelo autorizado ILS, um glide, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-3, reporte estabilizado. 2000, após pelo autorizado, vai reportar estabilizado, 76727. 3858, número 3 na aproximação para Salvador, reduz a velocidade para 2009. Reduzir para 2009, 3858, pode voltar. Serra Vitor 366? Após o TAP, voará o Serra Vitor 368, da 3858. Positivo, 368, vai embora. 1685, chame Centro Brasília, 273-1230. Autorizada a colapso 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6-9. Teve decolagem da 1-0, tá 3-5-6-1. Eu vou ter down level 2-6-0, at underline. 4-5-5, passou em dia Sierra, baixo travado, visual com a 1-0. 3455, continua a aproximação, o pista livre, informa os primeiros 90 metros indisponíveis. A área está antes da ajuda de cabeceira. 3455. 3455, autorizado pouso, pista no zero, vento 1950 graus, 069. CB, pouso na zero, tanto 3455. Eu 3561, decolou de 36, chame controle, 119, decimal 35. 0935, 3561. Número 13, chame Centro Recife na frequência 1288, ao término 13325. Recife agora 1288, alterna 13325, gol 1613. Grato, uma boa noite. XG050, 3858. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Reporte a Victor 368, na 3858. Reportar a Victor 368. Controle de Salvador, boa noite. 3561, 13700, na Gola e o Fito. 3561, no contato radar na decolagem, saída agora, transição ao Fito, suba ao nível 360. 360, Gola e o Fito, 3561. Número 3858, autorizado Serra Victor 366. Reporte estabilizado, final Renato. 366, reportado estabilizado, 3858. Posição Atambur, 980. O gol número 3. 27 avistado. 96727, compete na LS, um Glide Torre, chame Torre 1 no 8.6. 86727, obrigado, boa noite. Fortaleza 3455, livrou via Fox, não se escuta. Romeu Lima, Tango Charlie, chame Brasília 273230, boa noite. 727, reporte trem de pouso baixar travado. Positivo, agora está embaixo travado, né? 727. Autorizado pouso, piso no 0, vento 1950 graus, 05 nós. Os primeiros 90 metros indisponíveis, a área está antes das duas cabeceiras. Positivo, 190 metros, livre pouso 10, 727, obrigado. Vitor 366, visão com a pista 3858. 3858, redução para aproximação, complexo na RNAV, chame Toyono no 8.6. 86, boa noite. Boa noite.